Já fui humilhado, mas sobrevivi. Passei no deserto, enfrentei perigo. Deus estava comigo, eu não desisti. E já fui condenado, mas sobrevivi. Já fui perseguido, mas sobrevivi. Sabe? Só Deus sabe o que passei, o que chorei. Mas olha eu aqui. Eu já fui vendido, mas sobrevivi. Já fui humilhado, mas sobrevivi. Passei no deserto, enfrentei perigo. Deus estava comigo, eu não desisti. Já fui condenado, mas sobrevivi. Já fui perseguido, mas sobrevivi. Sabe? Só Deus sabe o que passei, o que chorei. Mas olha eu aqui. Eu sei que alguém me olha e pensa que em tudo em minha vida foi fácil. Que eu tive berço de ouro, um sangue real, nasci num palácio. Não sabe que já fui traído e até humilhado pelos meus irmãos. Não viu quando eu chorei no canto sozinho, que decepção. Mas filho, mas havia um plano de Deus. E quando Deus planeja dá certo. Não importa se vão te humilhar, te vender como escravo, mas Deus está perto, cuidando de cada detalhe do teu amanhã. Do teu amanhã. Acredito que pra tudo há um tempo, para tudo debaixo do céu. Deus permite a dor e a perda, mas não abandona o servo fiel. O que você viveu foi lição e você aprendeu. Sabe pra quê? Para futuramente cantar que sobreviveu, filho. E eu já fui vendido, mas sobrevivi. Já fui humilhado, mas sobrevivi. Eu passei no deserto, enfrentei perigo. Deus estava comigo, eu não desisti. Já fui condenado, mas sobrevivi. Já fui perseguido, mas sobrevivi. Só Deus sabe o que passei, o que chorei. Mas olha eu aqui. Mas havia um plano de Deus. E quando Deus planeja dá certo. Não importa se vão te humilhar, te vender por escravo, mas Deus está perto, cuidando de cada detalhe do teu amanhã. É do teu amanhã. Aprendi que pra tudo há um tempo, para tudo debaixo do céu. Deus permite a dor e a perda, mas não abandona o servo fiel. O que você viveu foi lição e você aprendeu. Para futuramente cantar que sobreviveu. E eu já fui vendido, mas sobrevivi. E já fui humilhado, mas sobrevivi. Eu passei no deserto, eu enfrentei perigo. Deus estava comigo, eu não desisti. E já fui condenado, mas sobrevivi. Já fui perseguido, mas sobrevivi. Só Deus sabe o que passei, o que chorei.